achei que fosse o fim. Chegou na minha história e tudo mudou. A página manchada Elisa virou, e a velha promissória Elisa apagou. Por amor, ele se entregou pra morrer numa cruz. Na escuridão imensa fez brilhar na luz. E teve dó de mim quando estava jogado. Por amor, ele me resgatou e cuidou bem de mim. Me encheu de carinho e na dor pôs um fim. E hoje já não vivo mais abandonado. Por amor, agora eu e Jesus estamos lado a lado. Teve dó de mim e me abraçou. Quando achei que fosse o fim, chegou na minha história e tudo mudou. A página manchada Elisa virou, e a velha promissória Elisa apagou. Por amor, ele se entregou pra morrer numa cruz. Na escuridão imensa fez brilhar na luz. Estava jogado. Por amor, ele me resgatou e cuidou bem de mim. Me encheu de carinho e na dor pôs um fim. E hoje já não vivo mais abandonado. Por amor, agora eu e Jesus estamos lado a lado. Por amor, ele se entregou pra morrer. Estamos lá.